águia da Amazônia. O águia da Amazônia. O águia da Amazônia. O águia da Amazônia. O águia da Amazônia chegou. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Não, não, não. Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Cheiro de perfume bom, ei. Tu tá no rock, cheiro de marola boa. Tu tá no rock, o DJ já tá tocando. Então, tu tá no rock, os amigos endoidando. Tá começando! DJ Rodrigo tá aqui com a gente. Lá de Capanema, parceiro do Leozinho. Obrigado você. Ele e o meu fotógrafo oficial, Matheus Fortella, do Portal Princesa. Vamos lá. Cheiro de perfume bom, ei. Tu tá no rock, cheiro de marola boa. Tu tá no rock, o DJ já tá tocando. Um abraço pra Luta. Um abraço pra Tuta. Vai, Eugênia, Lu, Lucina com a gente, baby. A baby Secheiro, Júnior com a gente, hein? Obrigado! Tu tá sentando e rebola, ei. Tu tá no rock, ei. Tu tá no rock, sentando e rebola. Só surupinha de leve, surupinha de leve, com essas filhas da mãe. Vai! Taca a bebida, depois taca a mãe. E a bola na rua. Só surupinha de leve, surupinha de leve, com essas filhas da mãe. Taca a bebida, depois taca a mãe. E a bola na rua. Taca a bebida, depois taca a mãe. Taca a bebida, depois taca a mãe. Taca a bebida, depois taca a mãe. Bora, babiçã! Nossa, rapaziada, bate o cena, viu, gente? Pode chegar! Desistir. Ingresso apenas R$10, hein? Você é... Pode! Pode! Jamais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot vai... Obrigado, meu parceiro, Grilo! Super Hot vai... Ele tá ali com a gente! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Bora, Grilo! Meu amor, você é meu também. De vontade pra ficar comigo. Olha o cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você quero ver. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Vai sentando. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Vem, vem. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Obrigado, meu parceiro, pé, o Sino Paulinho. Paulinho com você e o Natan da Vila São José. Vai. Obrigado, meu parceiro, Mateuzinho, sem miséria. Ele e o meu parceiro, Leonardo, tá aqui do lado, hein? Bora, maninho. Você não tá de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Metralhadora de bicada, bicada, bicada, bicada. Vai, metralhadora de bicada, bicada, bicada, bicada. Vai! Metralhadora de bicada, bicada. picada, picada, picada. Metralhadora de bicada, bicada, bicada, bicada. Bora começar, bora começar. Atenção, soldado. A galera tá chegando, garoto. Tá sobrevoando, o território tá tudo dominado. Vem, vem. Atenção, soldado. Oi. Atenção, soldado. Já tô na área. Leozinho. Águia tá sobrevoando, o território tá tudo. Esse é o top, DJ Leozinho. DJ Juninho, se prepara, se prepara. DJ Tomix, DJ Nandinho. Então. Segura a metralhadora de picada. Tri, tri, tri. Dali, Bob, Bob! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, vai! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau! Agora, agora! Faz por aqui, tem doida, faz por aqui, tem doida, doida, faz por aqui, tem doida, doida, faz por aqui, tem doida, doida, faz por aqui, tem doida, faz por aqui, tem doida, doida, faz por aqui, tem doida, faz por aqui, tem doida, doida, faz por aqui, tem doida, faz por aqui, tem doida, doida, faz por aqui, tem doida, faz por aqui, tem doida, faz por aqui, tem doida, faz por aqui, tem doida. Dali, Bob! Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida. DJ, bota na pressão, só vou sair. Dali, Bob! DJ, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão, quando eu tiver loucão. Hoje o bagulho vai ser moido aqui, hein? Quero ver! Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando. Vamos lá, já família! Tá na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Eu já sei qual vai ser o desdobro hoje, né, minha irmã? Vai ser no Lazinho, com certeza! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu? Olha só quem chegou por aqui! A culpa foi do DJ. Meu parceiro Adelzinho da Luca tem, tá aqui do lado! Essa é brodeira! Um abraço, Adelzinho, toda a galera aí, ó! Da família Luca tem! Já tá aqui, galera! Aqui no Pop! A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock. Obrigado, meu parceiro, meu filho. Foi minha, a culpa foi do DJ. Que tá... Rapaz, cadê o Edmar? Cadê o café, maninho? Que a culpa não foi sua. Tu é doido, meu irmão. Vai! Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Vai, Bob Som, Bob Som. Vai mexer na bunda no recebo do papá. Vai, vai, vai. Acabando com a concorrência. Vai mexer na bunda no ritmo do papá. Família Lugatão! essa festa maravilhosa hoje aqui no Baçorriso, Vila Serazinho. Recebendo a Águia da Amazônia. Não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Pra gente começar esse domingão maravilhoso, hein, gente? Daquele jeitinho que tem que ser. Vai, Bob! O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me. Bora, meu parceiro, Leandrozinho! E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Leozinho da Princesa FM. Seja bem, o seu brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Pop só é fora do normal, viu, Josimar? Tem que ser testado pela NASA a qualidade desse som, viu, meu irmão? Tu é doido, garoto! Se é Josimar! Sábado já sabe, Arena do Cacapanema, aniversário do Top Leozinho, Top DJ Leozinho. Apenas 10 reais para você, o Bob Soa. Hoje aqui no Ser Assim, hein? Pode vir! Leonãozinho já tá do lado! Esse Bob Soa é diferente! É de você! People in the house, all you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey. Hoje aqui no Pop Som, Um abraço no top do DJ Leozinho pra você, viu? Obrigado, Maninho! Galera de pura quequaria, meu irmão, tu é doido! O nosso parceiro Rogério Show, lá de São Miguel do Guamá, tá aí com a gente. O companheiro do bolo, o Rei do Peixe, a primeira dama Denise e o Motora Cachorro. Aí, Rogério, seja bem-vindo, meu garoto. A família Pop. Quero ver, vai! O popozão no chão, e o popozão no chão. Já! Eu, parado no bailão, no... Rico Primote! Ela, meu primo! Você, como eu, somos brasileiros e a gente não desiste nunca. O popozão no chão. O nosso motor oficial, motor Daniel, o homem do Chapolin, meu. O Juninho do Peugeot. Galera das fronteiras, realmente de verdade, hein? Danadinha. Bora pra cima. Foi para o Denis, vai novinha. Ah, vai descendo a danadinha. Foi para o Denis, vai novinha. Quer me ver? Finalidade era fita, hein? Começando, começando. Pra me falaram que o Denis é o bicho. É um pop, hein? Eu brotei só pra ver as danadas fazendo isso. Oi, cubum, oi, cubum, oi, cubum, bum. Ela arrasta na quadra, ela arrasta. Oi, pro Denis, ela arrasta na quadra. Dali Pop! Dali Pop! Ela arrasta. Obrigado, meu parceiro! Denis, ela. Rogério Show! Rogério, Rogério, show. Vem comigo, menino, vem comigo. Assim, ó. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. É aqui no pop, hein? Sabe qual é o complexo da pena. Rogério, show. Vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. Panel Deusinho. Bigode infinito, cabelinho na... Família Lucatelli na frente do Águia. Obrigado a vocês. Tamo junto. Senta. Vai. Ai, droga. Senta. Ai, droga. Senta. Ai, droga. Vou mandar cintão, ó. Tira da gente, obrigado a você, Marinho. Tamo junto, hein? Quero ver! Bagulho tá começando a doidar aqui no pó, hein? Quero ver! Abraço comigo, my friend. Vamos! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem já... Vamos lá, família! Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que... Minha tcheca. Tomo na pepeca. Tomo. Pra cima. Tomo na pepeca. Tomo na pepeca. Tomo na pepeca. Tomo na pepeca. A culpa é sua, a droga. Você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. O Águia da Amazônia. Obrigado, meu parceiro, você no show. Ele toda comitiva. Tá aqui com a gente, obrigado, Rogério. O motor da cachorrão também tá ali, né? Obrigado, Marinho. Que doido o bagulho. Quero ver. F pelo trem bala. Abraço comigo, my friend. Passa lá, vizinho. Let's go, baby. Tchau. Eu vou te machucando. Pa. Vem! Pa. Pra cima! Pa. Rebobe! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo uma. Dali! Pop! Portando o fuzil aqui. Eduardo da Nike. Falou pra mim que tava na vida bandida. Ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro tá antigo, tem o tempo de moleque. Tô cavado pra jogar pra bola de fute. Obrigado, meu parceiro, Michael Rai. O Bandinho. Bandinho no cartão, abraço, Bandinho. Esse é meu parceiro. Bora, Bandinho. Muito relembrou da sua infância. Vai. Bora, meu parceiro Rogério, show! Ele daqui do lado! E toda a família! Obrigado, Marinho! Tamo junto! Bora que o pop tá só começando! Vamos lá, família! O Águia da Amazônia chegou! Arrasta Povo Popson. Popson. O Águia da Amazônia. Ele chegou, E o DJ Leozinho não precisa começar essa noite maravilhosa. Domingão de Páscoa. E o Pop Som tá na área, brother. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso fazer. Sente só, vai! Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até pra vocês verem, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal. Obrigado, meu parceiro, meu filho. Família do cartão tá ali com a gente, hein? Obrigado! Pega sua toalha, pra quando você sair do banho. Top DJ Leozinho. Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Obrigado, meu parceiro Matheus Fortella. Amar meu bem. O fotógrafo oficial da Rádio Princesa FM da Rio Azeis. Ele é o meu parceiro DJ Rodrigo. Tá na foi hoje, obrigado, Mori. Pego de cobaia. E ainda me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Já já tem o DJ Ronald também hoje, né, meu irmão? Equipe Os Limpeza do São Paulo aqui no Bob Som. Tu é bom! DJ Ronald Leozinho. Tudo parecia, mas não era sonho, tudo era real. Obrigado, meu parceiro Mateusinho do Mateusinho da Cimiséria. E o meu parceiro Leonardo Digitário CDF. Sobrenatural. Tá aqui do lado, maninho, obrigado, viu? Existe, eu vou me entregar. Tamo junto. Uma noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E meu coração vai ser só seu. Faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Vem pro a show minha do... linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda Cinderela. Banda Rocha com Pimenta. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Vamos dançar cenazinha. Preciso experiência. Popson. Tenho medo da dor. Popson e o DJ Leozinho. Chorar, chorar não vou. Pela primeira vez aqui no Cenacine. Nem morrer de amor. Eita coisa boa. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Dúvidas de mim. Desejos eu senti. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir. Gramática e português, geografia e inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Vocês! Oh, oh, prova de amor. Oh, oh, prova de amor. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Obrigado, parceiros, amigos que vêm. Aonde é? O Atuarém. Marca a presença hoje, obrigado, gente. Errou. Diga-se massagem, Ronald. Um beijo não me arrepende. Muitos parceiros aqui no DJ Leozinho marcando presença. Dela não encaixou. Obrigado! Obrigado! O erro dela é não ser você. Ela quase. Nossa amiga Baby da Seixeira. Você e eu. Obrigado, Baby! Mas eu disse quase. Só um abraço forte do Águia! A distância do quase é tipo e de volta. Baby da Seixeira e Júnior, hein? Até Marte. O Vangelho nunca tem, Aldecina, todo mundo. Da casa dele. Quero ver! Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Parceiro Magrão, ele e meu parceiro Rosário, eles estão aqui comigo hoje. Galera de Kefonema não abandona, meu irmão. É o Pop! Beijo ardente como o sol. Vem! Dê um abraço quente. Fala, não bota o fé aqui até. O Wellington celular. Não passa sem você. Obrigado, Wellington. Custe o que custar, te espero. Sábado tu sabe, né, filho? Quando te encontrar, Kefonema. Só quer. Aniversário do Top Leozinho. Caminhão Veneno. Onde a vida me levar eu vou. Querer sempre ter você. Pai, já não bota fé que o Magrão tá na área. Do meu lado. Rogerinho. Tudo que você sente a me ter. Também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. Nossa virou carnaval. Obrigado, meu parceiro Rogério Show. Ai, me tá aqui do lado da gente. Obrigado, Maninho. Planta morre sem ele, motora cachorrão. Tá todo mundo aqui, hein? Nosso chamego é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Com você é especial. Nossa virou carnaval. Com você nota 10. Tudo é igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. Nosso amor é de bis. Planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar, ser feliz. Banda 007. Vem! Dali Pop! Pop! Tô há mais de 2 horas ensaiando uma recaída. O número já tá na tela. É só apertar o verde que... Se liga aí, ó! Me vê. Pra mudar minha vida. Obrigado, minha família nunca tem. Pra ver essa galera que nunca abandona o Miguel Leozinho. Obrigado você, Marinho. Tá todo mundo aqui. E aí tá, pra completar essa chamada. Cê tá vendo? Atende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Você me chama de benzinho. Atende aí. Obrigado, meu parceiro Leonão. A recaída tá. Da família X Vitários da TF. Sábado vamos estar em Itaporã, hein? Salvou meu nome. No meu aniversário. O importante é que eu. Vamos estar junto, mano. Banda 007. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e ou de par ela vem. Um empurrãozinho que falta. Ai, ai, ai. Pra completar essa chamada. Opa. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. E o nosso uma pessoa? Eu vi você me... Só começando hoje aqui. No Bar Sorriso. Atende aí. Hoje na Vila Cena, assim, hein, gente? A recaída tá ligando aí. Beleza? Soltece, Leozinho! Assim. Bora, Cearazinho, bora invadir, bora assistir o Pop! Tá na área! mais uma nossa, meu irmão. Vamos nessa, vamos chegando. Meu amigo DJ Nelsinho. Já tem você, mano. Já tem você. Aí, meu top DJ Leozinho. Aí, meu top DJ. Aí, meu top DJ Leozinho. Detone as melhores pro nosso povão. Bora começar com esse negócio. Esse pop é só diferente. Qualquer coisa liga pro meu celular. Demais não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo. Ai, ai, ai, ai, ai, Juliette Ronald, tá demais. Me faz Juliette Ronald. Pra você, meu bem querer. Galera da inteira. Lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo. Obrigado, minha galera. Inteira. Eu me lembro de tudo que tá aqui com a gente. Um abraço. Nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Manda a R15 disparando o sucesso. Manda. Dali, Bob. Vamos lá, família. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vai. Coração tá machucado, tão sozinho abandonado. Obrigado, meu parceiro, meu nome. Pensando em ti, o que... Tá juntinho com o Leozinho hoje, obrigado, parceiro, tamo junto, hein? Na minha vida, se não te ama, não provar seus beijos, não dá, diga. Olha quem chega, tu é doido. Na madrugada, no fim da tarde, o gordinho pressão no Bobson. Trata, te digo, vou falar das coisas uma a uma. Bora, bora, bora, uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Agora! Diferenciada, a gente toca aqui no Bobson. Desse jeito! Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor, quero um carinho, um abraço. Me dá, por favor, no meu romantismo. Não vejo problema. Obrigado, meu parceiro Juninho do Beijão. Viu, Matora Daniel? Meu parceiro Bolo Rei do Peixe. Você não vê. O Bolo Rei do Peixe, a primeira dama. Aldenice. Viu, Matora Cachorrão? Tá todo mundo do lado, hein? Colo, obrigado! Diga que sou sua. Andar de mãos dadas. Caminhar na rua. Vem, vem! Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Manda. Adeus. Você brincou com os meus sentimentos, amor, e nunca me deu valor. DJ Ronald fez isso comigo, te perder. Meu pior castigo, viver assim desse jeito não dá. tá todo Maurício na cidade doido, meu irmão. Fala, Thiago, Luciano. Não te quero mais. A galera de Capanema, meu irmão. Não insista. Maurício do Pop, o Magrão Rogério, tá todo mundo ali. Vem. O Aliton Celular Pop, Pop, Pop, Som Pop, Som Tom, Tom, Tom Pop. Família se faz de doido daqui do lado, hein? Obrigado! Próximo sábado já sabe, né, filho? Arena do Cão! Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Mas lá de nós era meio. Ainda sofro demais por amar você. Marcelo Paulinho, copo cheio. O Matan, lá do Águas Lindas. Tá aqui com a gente, obrigado, Maninho. Eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver. Eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou. A dona Marta aqui com a gente, obrigado, viu? Tamo junto! Alô, já desceu! Já já o gordinho chega e bota na pressão! Carol, tá aqui com a gente no Pop. Obrigado! Alô, Leandro! Bora, Deusinho, bora, Valdinho! Que loucura que me dá, não consigo desgrudar. Os DJs que mandam ver e agitam sem parar. Junto calado e manda vai, tão show. O Aliton Celular, tá aqui do lado! Eu acho que vou. Se afoba que já já vou te dar trabalho, não te afoba. Me chama que eu vou me apaixonar. Pop som, pop som. Super pop. Dali, pop som, pop som. Eu não paro de pensar em ti. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega príncipe negro. Edilson de Elson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu corpo. Serra, sou da

pancadão, é pancadão, pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. Agora vai no passinho com Disque Man e Josi. Agora vai no passinho com Disque Man e Josi. Agora vai no passinho com Disque Man e Josi. Vai, vai, vai, vai, líder. É pancadão, é pancadão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, líder. Som, vai, vai, vai, vai, líder. Som, vai, vai, vai, vai, líder. Eu tô dançando, eu tô no meio da galera. Com o Disque Man e Josi, de brilhar de só tocar. A galera vai delirar com o pancadão, líder. Som de coração. É pancadão, é pancadão, pancadão. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração.